Eu recebi também mais um e-mail da Hora da Misericórdia. Nós vamos... Primeiro eu quero dizer, você que acompanha a Hora da Misericórdia, faça o que ela fez. Liga 0 operadora 41 8401-0909. E lá no site, veja o que eu recebi, que coisa maravilhosa, a Cristiane Freire. Padre, o senhor falou de uma pessoa que estava com dor no pescoço durante o terço da misericórdia. Era eu. Eu tinha uma dor no pescoço e não passava. Padre, o senhor abençoou a água, eu peguei aquela água e passei no meu pescoço. À tarde eu não tinha mais nada. Eu sei que foi Jesus misericordioso. Eu acompanho todo dia o terço da misericórdia. Bíblia aberta, cartilha de oração. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. Proclamai o Evangelho a toda criatura. E o texto de hoje é João 8. 21 a 30. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus disse: eu me vou. E para onde eu vou, vós não podeis ir. Perguntaram os judeus: será que ele vai se matar, pois diz: para onde vou, vós não podeis ir? Jesus lhe disse: vós sois daqui, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos digo, se não credes que sou, morrereis com vossos pecados. Perguntaram-lhe então: quem és tu? Jesus lhe respondeu: quando tiverdes levantado o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que não faço por mim mesmo, mas faço sempre o que é do seu agrado. Aquele que me enviou está comigo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aquele que me enviou está comigo. Jesus, o enviado do Pai. Os diálogos entre Jesus e seus adversários eram diálogos difíceis, porque eram muito mal compreendidos. As palavras do Mestre sempre eram mal interpretadas propositalmente. Jesus teve muito trabalho em dizer quem ele era e por que ele veio. Jesus fala de si mesmo como eu sou. Você lembra lá no Antigo Testamento, quando Moisés pergunta: a quem devo anunciar na sarça ardente? E a voz disse: eu sou. Portanto, é o mesmo nível de divindade do Deus que se manifesta a Moisés e o Cristo. Os adversários de Jesus não compreendem. Não conseguem compreender a verdadeira identidade de Jesus. Hoje é terça-feira. Praticamente já estamos no final da quaresma. Estamos prestes a celebrar a Semana Santa e proclamar a Páscoa. Será que vai ser mais uma data do calendário que vai passar? Por isso, nesse momento, deixe o que você está fazendo. Volte o teu pensamento no Monte Calvário. Aquele Cristo que sofreu até o fim por amor. E diga: Senhor, glórias ao teu sangue derramado por mim. E perdão, Jesus, pelas vezes em que eu não valorizo esse ato de amor. Jesus, eu quero colocar aqueles que sofrem. Eu quero colocar aqueles doentes. E se você está enfermo, se você está com alguma enfermidade no corpo, coloca a tua mão sobre essa enfermidade e diga: Senhor, pelo precioso sangue derramado na cruz, liberta-me, Senhor, cura-me, Senhor, restitua, Senhor, a minha saúde. Jesus, eu creio no teu poder. Nossa Senhora, valha-me, Mãe, interceda teu filho por mim e por aqueles que mais precisam. Santa Cruz bendita, Santa Cruz valiosa, afastai de mim todo o mal, a enfermidade, afastai de mim as tentações. Santa Cruz bendita, afastai de mim a indiferença à tua palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Senhor Deus, de modo particular, visite o doente, a doente. Por essa bênção sacerdotal, a saúde seja restaurada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.